Deixa eu ligar pro mano meu. Tem que contar a novidade. Será que ele vai estar em casa uma hora dessa? Quem será que tá perturbando meu sono nessas horas, hein? Puta, mano. Alô? Oi, e aí, mano, tudo beleza? Beleza, cara. Ô, foi bom você me ligar mesmo, cara, porque... Então, aquele esquema lá que nós tava filmando já fazia uns dias já, tá moscando, mano, tá a cara de nós enquadrar, já de escolher os berros, conectei os moleque, é só enquadrar e ganhar o nosso. Não, mano, eu só tenho uma outra fita pra te dizer pra você, mano. Ih, já tá amarelando, já miou. Não, já. Não, eu comecei numa igreja aí, tá ligado? E não tô com essas ideias, esses papos aí, minha mente é outra agora. Então você vai ficar de pioiagem agora com nós? Não é isso não, mano, ó. O papo é o seguinte. Das pistola coach pra mente avançada. Sintonizada 2000 graus, são cabuloso rajado. Zé Povinho treme, as pernas faz sinal da cruz. Quando eu passo o inferno treme, pois tenho Jesus. Que me conduz e me tirou da lama do pecado. Me fez guerreiro, mensageiro, hoje eu sou aliado. O som difuso tá estralando no carro ladrão. Extremo grave, o evangelho, a reação. A banca forte não paga, tenho proceder. E a responsa da rima, eleva Deus a você. Peso de drão não quer estar, tu glória e fama. Ao contrário de muitos que cantam e levam pra cama. Tipo reality show, eu tô sendo filmado. Por sete olhos de Deus, por isso serei julgado. Que planta cê vai colher, não depende da sorte. Aqui se faz, aqui se paga, diz um provérbio forte. Ó meu pai que está no céu, ajude esses manos. No calabouço das drogas, lancem vive matando. Sua imagem e semelhança que tanto amou. E Deus sou o único filho que muitos o rejeitou. A pedra principal da esquina que poucos contém. Fórmula da eternidade, Cristo Jerusalém. A overdose do meu grave traz cura ao irmão. Na bússola da palavra, caminho à direção. Quantos manos se partiram, que esteve ao nosso lado. O filho pródigo se foi, mas vai e voltar. E chorando, se perder. Tudo está nas mãos de Deus. Hoje estão na ilusão, lembram com tanta saudade. Da igreja. Volta, ele tá te esperando. Sou como pena na mão de um destro escritor. Convicto tudo que sinto, escrevo sobre amor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Encha-me do espírito, crente gangue está. Poucos me entendem, querem aplacar meu dom. De resgatar os perdidos, por isso que faço sol. Não sou comédia, creio que vou invadir seu coração, sua mente, é isso que sinto aqui. Moleque doido, alerta, não tenho clonagem. Original, verdadeiro, eu tô aqui de passagem. Um peregrino, sou aqui, minha pátria está no céu. Ser bajulado não quero, por isso terei troféu. Algemas graves e prisões não pode me prender. Só como águia eu vou, e lá do alto eu vi você. Imaginando quem sou, o que vai ser de mim. Tô congregando, firmão, vivo e espero meu fim. Pra caminhar, andar nas ruas de ouro. Ser confessado por anjo na terra, sou precioso. Sem esmeralda ou diamante, não pode se comparar. Um príncipe do Senhor, eu tô no melhor lugar. E quantos manos se partiram, que esteve ao nosso lado. O filho pródigo se foi, mas vai voltar. E chorando, se perder. Tudo está nas mãos de Deus. Hoje estão na ilusão, lembram com tanta saudade. Da igreja. Volta, ele tá te esperando. Terminei a carreira, guardei a fé, terminei o bom combate. Vou receber a coroa, não perdi nem dei empate. As feras do campo se levantam, tento atrasar meu lado. Sinto Deus o guardião, pois cairão mil ao meu lado. Ainda que o fruto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Na tristeza ou alegria, eu sempre servirei ao rei. Adrenalina, amigão, estilo febril. Epidemia o som, estraga igual o fuzil. Abre o cano do louco, coloco a palavra. O Edward inexplicável, mano, não se acaba. Vixe, é cabuloso mais do que papel caneta. Cola na grade, ladrão, o som é muita treta. Perifericamente, efeito de mil grau. Gladiador sou eu, sem armadura ou metal. O poder baixo dessa vida não me dominou. Lutando está contra o mundo, naqueles não aceitou. Enquanto os manos se partiram, quem esteve ao nosso lado? O filho pródigo se foi, mas vai voltar. E chorando, se perdeu. Tudo está nas mãos de Deus. Hoje estão na ilusão, lembram com tanta saudade da igreja. Ai parceiro, aqui é 3 mil volts na cena, chegando pra somar. O som é agressivo, mas a mensagem é positiva. A nossa intenção é te apregoar a verdade. O som veio pra edificar, veio pra constar, pra te deixar marcado. A ideologia é forte, em meia rappers que sem saber utilizar o poder da expressão usam rimas de sangue, violência, a imagem da dor. Há uma flor no meio do lixo que exala o seu perfume e com sua inspiração resgata os manos do crime. 3 mil volts na cena. Se perder, está nas mãos de Deus.